Comandante da 3601, bom dia. 3601, contato radar, vou para nível de voo 360 na saída da El. Olá, Salvador, bom dia, tá 3601. 3601. Bom dia, decolou da El, tá 3601. 3601, chame o controle 198. 198, ciente, tá 3601. Salvador, tá 3601. Tô 3601, contato radar, estou para nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, tá 3601. 3601, chame Recife 12251, alterne 3325. Recife 1251, 3325, tá? 3601. Thank you. Tá.